Agora. Agora. Você vai suar com o calor do swing dançante. A festa vai começar. Energia. Quem tá feliz, aê. Quem tá feliz, aê. Balance os braços em cima. Bate na palma da mulher. Central do Axé. Desce, desce, desce, desce. Vai até o chão. Sobe, sobe, sobe, sobe. Na palma da mão. Central, Central do Axé. Vamos ver o povo do sol e dê a mão. Estrela só não é constelação. Suor e swing. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Tudo bom? Tudo certo? Está começando mais uma edição do Central do Axé. E o Central do Axé, você já sabe, é aquele programa que vem com muita energia positiva, muito alegre, muito swing para animar o seu finalzão de semana. Aqui já vamos abraçando a todos os nossos ouvintes, a todos que mandam as mensagens para o ouvintecentral@hotmail.com. Fique à vontade, participe você também. E o primeiro bloco já está chegando com muita alegria, com muita animação aqui no seu rádio. Está no ar mais uma edição do Central do Axé. Central do Axé. Ela ficou esperta, não sai mais de sainha. Guardou a bicicleta e não tapa mais a calcinha. Me mata danadinha, o meu coração dói. Sai de bunda e fina, tá agarrada no motoboy. Olha o swing, olha a quebradeira, negão. Olha o swing, olha o swing. Se joga. Ela ficou esperta, não sai mais de sainha. Guardou a bicicleta e não tapa mais a calcinha. Me mata danadinha, o meu coração dói. Sai de bunda.

moto, vem cá. Vem cá. Empina na minha moto, swinga. Oi, empina na minha moto. Empina na minha moto. Que swing é esse, menino? Rala aí. Oh, rala a rabeta no chão. Rala a rabeta no chão. Rala a rabeta no chão. Rabeta no chão. Rabeta no chão. Rala a rabeta no chão. Rala a rabeta no chão. Rala a rabeta no chão. Rabeta no chão. Empina na minha moto. Vai. Jogue. Vai! Empina na minha moto. Comigo. Vou sentar aqui na minha moto pra ver a emoção que há. Senta aqui na minha moto pra ver a emoção que há. Senta aqui na minha moto pra ver a emoção que há. Senta aqui na minha moto pra ver a emoção que há. Faz desse jeito que eu gosto. Faz desse jeito que eu quero. Eu quero. Central do Axé. Esse som faz você ficar louco, muito louco. Vai, Gerson! Jazinho, vagabundo! Te apresento! Da sensação a nova dança do verão. Tem minha bundinha e vai descer até o chão. Forró no circo, barulho, né, Tereza? Tem sensação, a nova dança do verão. Tem minha bundinha e vai descer até o chão. Já é menina, vai tocando sem parar. Gesta, menina, vai até o chão, Jefinho, vai! Sensação, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sensação, sensação, até o chão, vai! Sensação, sensação, sensação. Do pé até o chão. Já é sensação, a nova dança do verão. Tem minha bundinha e vai descer até o chão. Gostosa. Sensação, nova dança do verão. Tem minha bolinha, vai descer até o chão. Quem me dá batela, vai tocando sem parar. É que é isso? Central do Axé Retrô, pra matar saudades. O cheiro bom que vem lá da Argentina, que eu comprei lá no Paraguai, que eu botei no seu lencinho, menina, te roubei um beijo, você querendo mais, tem água de beber, água de tomar, água de comer, água pra se venerar. Água de beber, água de tomar, água de comer. Sai do chão e vai! Do Axé. Ela fica assim, descontrolada, descontrolada, tá descontrolada, descontrolada, descontrolada, descontrolada, e na paquerolada jogou. Ê, Carla, menina louca e assanhada, chega no pacote e fica descontrolada. Carla, menina louca e assanhada, cedinho na cabeça, pacote, girou. Ê, descontrolada, descontrolada, descontrolada, ela faz assim, ela desce, ela sobe, ela dá uma girada, é descontrolada, descontrolada, descontrolada, ela tá descontrolada, é descontrolada, descontrolada, descontrolada, ela tá jogou, descontrolada. Ê, Carla, menina louca e assanhada, quando chega no sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. O nome dele é Roniel e grava tudo. Fala Marquinhos, você deixou Hulk Raizeiro. Te dei meu coração, já mandei carta e depois, se você ainda quer brigar comigo, eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Eu te acordei mais cedo e olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar, dar uma basta vista uma vez por todas. Por favor, não ligue nesta boca, que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, a sua mãe falou que quando me perderia dá valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou na vez, quebrou a cara. Eu resolvi parar, dar uma basta vista uma vez por todas. Por favor, não ligue nesta boca, que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, a sua mãe falou quando me perderia dá valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver. O sino de Riz, a minha rapaziada, o brother Daniel estourou. Alô, Jota Marciano. Meu coração, já mandei carta de flores e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar, dar uma baixa vista uma vez por todas. Não ligue da estocou, que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, a sua mãe falou, e quando me perderia dá valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Eu resolvi parar, dar uma basta vista uma vez por todas. O povo não ligue da estocou, me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, a sua mãe falou, e quando me perderia dá valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Fala, Dalcimar. Alô, Michel Sol. E a galera do Paredão e a turma de Marizal. Alô, Matheus Cele! Maldir Gravações! Cele Show! Central do Axé. E no finalzinho aqui do primeiro bloco de hoje, a gente aproveita e manda um beijão, um beijo carinhoso para os nossos ouvintes e também para as rádios que retransmitem o Central do Axé. Um abraço para todos da Fresh FM, lá no Pará, na cidade de Novo Repartimento. Um alô aí para o nosso amigo Clodoaldo Soares, também uma das novas filiadas lá em Ouro Velho, na Paraíba. Um alô para Jéssica Farias, para todo o pessoal aí, o Marivaldo Alcântara, todos os amigos aí em Ouro Velho, na cidade que fica no estado da Paraíba, ouvindo Ouro Velho FM. Também um alô para os amigos das Serras Altas FM, lá em Cacimbas, na Paraíba. Também no Umbuzeiro da Paraíba, meu amigo Luiz, o Lula, é, o grande Lula. Um alô para todos lá na Umbu FM, ouvindo lá em Umbuzeiro, na Paraíba. Um dia o Marcos Filho vai fazer uma visita ao amigo Lula, né? Já prometi, quem sabe aí um dia a gente vai visitar a Rádio Umbu FM lá na Paraíba. E vamos continuando aqui o Central do Axé. Vamos ao intervalo, mas é rapidinho, vou e volto já já. Central do Axé. Central do Axé. suor e swing. Central do Axé. E aqui já vamos desejando a você um bom final de semana. Vem aí mais meia hora com muita música, com muito axé pra sacudir, pra animar as estruturas. É, pra deixar aí o seu finalzão de semana muito mais animado e muito mais divertido. A gente tem esse encontro aqui com o Central do Axé. Abraçando a todos da Pérola FM, lá em São Paulo, também Regional FM em São Paulo, lá em Dracena, também em Minas Gerais, na cidade de Caldas, Rádio Caldas FM, Rádio Tapejara Limitada, a todos aí, a Sirlene, que comanda lá a rádio, né, lá no Rio Grande do Sul, também Rádio Eldorado AM 790, Goiás, tá ligado aqui junto com a gente também, tá ligado também a cidade de Catu, na Bahia, os baianos acompanhando a Rádio Ouro Negro FM, também Cactus FM, tá ligado com a gente lá na Bahia, um alô pra vocês, hein, vamos que vamos, porque a meia hora, a segunda meia hora aqui do Central do Axé está chegando com muita animação pra você. Vamos lá, vamos conferir. Central do Axé. Suba no trio e vamos dançar, a nossa festa vai rolar. Venha que é bom, é pura emoção, na energia flutuar. Larguei meu Camaro, deixei a Fiorino, parei meu dublô, segui meu destino. Vem que minha van, doei meu sedã, agora o meu carro é o dragão da folia. Explodiu. Suba no meu trio, o asa é a bola do Brasil. Explodiu, suba no meu trio, o asa é a bola do Brasil. Suba no trio e vamos dançar, a nossa festa vai rolar. Venha que é bom, é pura emoção, a energia flutuar. Larguei meu Camaro, deixei a Fiorino, parei meu dublô, segui meu destino. Vendi minha van, doei meu sedã, agora o meu carro é o dragão da folia. Explodiu, suba no meu trio, o asa é a bola do Brasil. É a bola do Brasil. Ai que calor, todo mundo quer subir. Sobe loira, sobe ruiva e morena. Vem meu amor, você também quer subir. Suba logo, venha ver que vale a pena. Subir todo mundo quer, subir todo mundo quer. Meu tio é da galera e tá cheio de mulher. Explodiu, suba no meu tio. É a bola do Brasil. Explodiu, suba no meu trio. O asa é a bola do Brasil. Explodiu, suba no meu trio. O asa é a bola do Brasil. Explodiu, suba no meu trio. Vocês comigo agora, hein? Central do Axé. Viver pra sempre com você é o meu desejo. Me viciar no seu prazer, escravo do seu beijo. A como eu quero te agarrar, tirar sua lingerie. Amor gostoso com você, sentir dentro de ti. Júlio do cavalo. Botando o colo, me pisca funé. Vigia meu corpo enquanto eu tô dormindo. Seu menino lindo, seu menino lindo, seu

empinadinha. E você tá louquinha, que isso, minha? Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, tá louca? Louca! Que louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E dá uma empina, e que é isso, homem? Olha que te dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. Olha a menina sonhada, que tá querendo me amar e tá querendo me seduzindo devagar. Ai, que barriguinha, faz uma que a companhia fez para tocar no paredão. Olha a menina essa, que ela é, que tá querendo me amar e tá querendo. Companhia do quarto, original. Empina mais se movimenta, empina mais se movimenta. Abaixo, pra cima, então. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Abaixo, pra cima, louca, louca. Louca, vai. E louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá soltinha, que é isso, novinha? Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, louca, louca. Louca, e louquinha, e dá uma empinadinha. Vai quebrando tudo aí. Olha que dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, quebra aí. Que isso? O original chegou, bebê. Companhia do quarto é original, mamãe. Mais uma que a companhia fez para você. Quebrou. Olha a menina assanhada. Tá querendo me amar e tá querendo, vai me seduzindo devagar. Ai, que barriguinha! Mais uma que a companhia fez para você tocar no paredão. Menina assanhada! E tá querendo me amar e tá lequinha pra me seduzir. Roda pra cima, minha banda! Vai, vai! Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima! Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Abaixo, pra cima. Empina, empina, empina, vai. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Abaixo, pra cima. E vai se movimenta, e vai se movimenta. Abaixo, pra cima. Tá louca, mãe? Louca, vai. E louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha. Olha que dá uma empinadinha e dá uma encaixadinha. Tá louca, é? Louca! E louquinha, e dá uma empinadinha e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, cheque! Olha que dá uma empinadinha e dá uma encaixadinha. Sucesso! Companhia do quarto, original. Assim, mais uma que a companhia fez para tocar no paredão. Para você, menina assanhada. E tá querendo me amar e tá querendo pra me seduzir devagar. Ai, que barriguinha! Mais uma pra tocar no paredão para você. Olha a menina assanhada, chove! Que tá querendo me amar e tá querendo é me seduzindo devagar. Ai, que barriguinha, empina, vai se movimenta, e vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver tocando. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, empina, empina, empina, vai. Empina, vai se movimenta, empina, que pra baixo, pra cima, quero ver tocando. Empina, vai se movimenta. Atenção, mulheres loucas daqui! Louca! E louquinha, e dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louquinha, que é isso, novinha? E dá uma empinadinha, e dá uma encaixadinha. E você tá louca, tá? Louca! E louca!

solidão. Já tentei, não dá pra esconder o amor que sinto por você. É luz, desejo, encanto. Quem sabe joga um Brasil e canta. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou, do meu coração, sem querer. E quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com o seu jeitinho dizer. Seu olhar tão lindo me fez viajar, e no seu sorriso imenso mar, fiz uma canção pra nunca esquecer. O momento em que eu conheci você era uma noite linda de verão. Você despertou lá embaixo, minha banda, só vocês cantando pra mim, vai! Passei a minha a chave para abrir meu coração. Já tentei, não dá pra esconder. Sinto por vocês. Só vocês, joga a mão pra cima e canta. A paixão me pegou, me meu coração. A paixão me pegou, me meu coração. Tá lindo! A paixão me pegou, nas graças do meu coração, sem querer eu te prendi. A paixão me pegou, me fez escapar, não consegui. Nas graças do meu coração, sem querer eu te prendi. Central do Axé. Encerrando mais uma edição do Central do Axé, já vou ficando com saudade, mas semana que vem ou a qualquer momento estaremos de volta aqui na programação da sua rádio, porque tem várias emissoras que retransmitem no sábado, fazem reprise aí no domingo e também retransmitem só no domingo o Central do Axé. Aqui vai um grande abraço para todos, um abraço aqui para o Eduardo, também para o Regido Bias, lá da Rádio Portal FM, e também um alô para os meus amigos aí, o Ronaldo, também o Paulo, a toda a rapaziada, também a Magali tá ligada junto com a gente, ouvindo aí a Rádio Altamira FM no Paraná. A Gorete manda também e-mails para o ouvintecentral@hotmail.com. Ela está ouvindo a Rádio Cidade Net e manda um grande abraço para todos lá na cidade de Porto União, em Santa Catarina. É o nosso Brasil, vários estados acompanhando aqui a programação da sua rádio através da internet e também retransmitindo o Central do Axé. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, tá ficando por aqui mais um Central e a gente aí vai desejando a você um bom final de semana. Lembre-se, final de semana passa, a vida continua, se beber não dirija, se dirigir não beba, faça sexo seguro, antes de fazer gru gru gru gru, coloque camisinha no seu peru. E como sempre eu falo, para que você possa estar de bem com a vida, você precisa estar de bem com Deus. Valeu, grande abraço, tchau, tchau! Central do Axé.